Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. O que, que o tio vai ensinar? Quem seria? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, aquele podcast que não fala sobre nada, mas é o podcast do brasileiro, o podcast do país que Alexandre Frota da consultoria sobre educação. Tinha aqui ao meu lado ele que é o maior caçador de gabirobas de médio porte encontradas no Cerrado, Wesley Zop. Olá, obrigado de falar desse dom. Ele que é especialista em caudas de aviões bimotores que aparecem nas propagandas que tem a Ivete Sangalo, Gabriel Osmar. Caramba, que faz cadeira de papelão. Se você não consegue se especializar, cara, eu não posso fazer nada. Eu sou caçador de médio porte de gabiroba. Como não é especializado? Gabirobas de médio porte. Sim. Seja específico. E direto dos subúrbios de Bauru, ele quer cover de Alceu Valença cantando em japonês. O Vin Diesel do interior, o Wellington Chassi. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu, Douglas Domiciano Gans, que não passo de um mero lambedor de cerejas de bolo de aniversários de 3 anos. É só o que você fala. Não, mas muito específico. Lambo piroca também? De aniversários de 3 anos, lambo? Nas horas vagas. É, se der tempo. Pensa um cara que não faz nada. Boa vida pra caralho. Eu queria tomar a liberdade aqui de perguntar para Chassi, ele que é o nosso visitante aí, por que Bauru é a capital do mundo, Chassi? Ah, porque lá tudo acontece, né, cara? Mas dá um exemplo aí pra gente. O Parque Central lá, tempos atrás, dois, três anos atrás, parecia uma onça em cima da árvore. Ponto. E boa. Hoje os caras, tipo, normal, tô passeando pelo parque, a galera passeando, tinha uma onça em cima da árvore. Coisas normais. Quem nunca viu um gatinho em cima da árvore? Né? Maior. Semana passada, o ladrão roubou um ladrão lá. Né? Perseguindo o cara largou a bicicleta lá, o cara veio e roubou a bicicleta. Cara, indignado. Né? Era uma prisão, né? Entre outras coisas, né? Só coisas que só acontecem em Bauru. Dá pra se dizer que Bauru, então, é o Egito brasileiro. Né? Tudo começa. Quer dizer, o novo Egito com regras do antigo. Ah, bom. Pode, né? Tem que ser regras do antigo. Porque lá não tinha maldade. Só criatividade. Não só. Hoje eu tenho uma indicação para fazer, Wesley Zop. Posso fazer uma indicação? Acho que deve. Essa semana eu estava ouvindo um outro podcast. Bom, não conheço ninguém de lá, mas ouvi esse podcast e achei legal. Se chama Podcast Los Chicos. Ah, sim. Já ouviu? Já ouvi. Eu gostei. Pra quem quiser ouvir, é um podcast que fala sobre whatever, um monte de coisas. Ah, achei interessante. Está lá no podcastloschicos.com.br. Muito bem. Então vamos logo para leituras de e-mail. Wesley Zop, música de e-mail, por favor. Sobre o e-mail dela, Bárbara Luca, mandou o assunto desafio. Ah. Sabia que ia vir essa. Não, eu acho que esse episódio não vamos ter assunto, vai ser só resposta e desafio. Sim. Não, vamos fazer uma coisa aqui básica. Então vamos lá, vamos ao desafio. Gostei dessa brincadeira, diz Bárbara Luca. Opção A. Vocês preferem ter tudo na vida, tudo que vocês quiserem, mas com uma aparência muito escrota que não resolve com plástica. Pior que nós já tem aqui. Pior que já é. Então, já descreveu a vida do Wesley Zop. O desafio já, já matou o desafio. Tá, ou ser o Wesley Zop, ou... É, só que você não tem tudo na vida. Não, calma, não, eu tenho tudo que quero, cara. Mas não quero tudo que tenho. Exato. É. Tudo bem. Inclusive Jorge, ó. Opção B. Vocês viveriam como nômades, sem dinheiro algum, mas com uma aparência perfeita. Ou seja, Gabriel Aspar. Querem ser perfeitos, hein, ô Gabriel? É, eu prefiro morder a língua e morrer de hemorragia. Não tem essa opção, parece. Essa é a resposta pra quase tudo. Ah, eu prefiro a opção A, porra. Para isso eu já tenho. É, você já tá acostumado. Eu já tô acostumado a viver assim. Então, só falta ter as coisas. É, tudo bem. E você, Gabriel Osmar? É, eu continuo como eu tô. Tudo bem. O universitário bonitão. De... E você, Wellington Jaci? Você... A situação que eu tô, que vier daí é lucro. Eu que sou feio, não tenho nada. Eu tenho um puto na vida. Tô vindo em podcast num domingo de manhã, um feriado prolongado. Tô vendo que tá todo mundo aqui fudido, ninguém pôde ir em praia porra nenhuma. Não estar com família nem nada. Eu tô fudido. É, e você, Douglas? Ah, eu preferia, sei lá... Morder a língua e morrer de hemorragia. Tudo bem, apesar de não ter essa opção. Tudo bem. E temos o e-mail dela, Juliana Felipe, que manda o assunto episódio 40. Ah, sim. Olá, meninos! Não, não é possível. Esse não é possível. Toda vez que ele lê o e-mail dela, ele estica as vozes. É, ela é meio boiadeira, né? Ele põe uma peruca. Põe peruca. Manda noites pro pai. Por querer. Esse dos desafios foi foda, hein? Nem acredito que vocês leram meu e-mail. Risos. Sempre leio e-mail. Que dela. Vergonha. Mas avisa ela que vem só 3 e-mails. É tudo fictício. Não, mas a gente só lê 3. Agora, também quero fazer um desafio pra vocês, já que vocês sempre se perguntam se querem no cu ou na boca. Não sei se isso é verdade. Se é sempre que se pergunta isso. Às vezes mete sem perguntar. Ô filho, quer café? Eu penso, puta, vou vender isso aqui como? Não é sempre que eu me pergunto. Pô. Que na orelha é só as quartas-feiras. Então, já que vocês sempre se perguntam isso, lá vai o desafio. Vocês escolhem. A cada 15 dias, cagarem tudo que tiverem que cagar, ou todo ano, na mesma data, vocês têm que fazer uma orgia no meio do campo do Maracanã. Nossa! Lembrando que a primeira escolha tem também as dores cólicas de ficarem sem cagar todo esse tempo. Porra! Beijos, tchau. Viu, Wesley? Eu sempre escrevo animado e escrevo grande assim. Ah, eu duvido! Ah, se foi poder. Só e ontem lá, já começou a já deduzir as coisas, cara. É o seguinte, lógico, faria essa orgia no Maracanã de novo. Eu também. Vou ficar 15 dias sem cagar, não, louco, não. Rolando na rua de novo pra cagar. Pelo amor de Deus. Isso. E outra? Aí pra aliviar, pra tirar o... A constipação lá só mordindo, Maracanã. Não. A dor no cu, pode do sexo, pode dar um prazer. Agora a dor da cagada, não. Imagina 15 dias. É, então. Você entupiu no banheiro, não a privada. É uma questão lógica, né, cara? Não, você tem que usar direto o orifício. Então, mordia. Melhor. Aí, ô, mordia por ano, pô. É. Pode 3 anos virar comum. Começa a comprar ingresso, sabe? O Maracanã, né? Eu queria só entender qual é a lógica do Maracanã. É, só pra você passar vergonha, né? É, sei lá. Porque a melhor que eu tive foi no Mineirão. Muito bom. Todo mundo sabe que pra orgias o Mineirão. Achei que era o Morumbi. Na rua de baixo do Mineirão tem o Claudinei. Ah. Ele trabalha como estivador, inclusive perto do Maracanã. Tanto que temos um ouvinte mineiro que ele deve saber disso também. Leandro Lopes manda perguntas polêmicas. Olá, amigos! A pergunta a seguir não é original. Ouvi no Tosco Chanchada e resolvi replicar aqui. Tosco Chanchada é o quê, Wesley Zoff? Será que é um podcast fenomenal também. É. O que vocês preferem? Ter 5 centímetros de pinto ou que a sua namorada tenha 5 centímetros de pinto? Grande abraço, Leandro. Ué, prefiro eu ter 5 centímetros de pinto que eu vou dobrar o tamanho. Exato, exato. Eu queria ter essa enorme piroca aí. 5 centímetros, cara, é um sonho. Sério? Não, mas isso no calor, hein? Sério. Wellington Jansi, você escolheria o quê aí? O último investimento que eu tive, consegui fazer minha namorada chegar a 13. Eu quero igualar ela, né? Agora eu tô querendo a mesma meta, né? Com 2,5 eu vou tentar chegar a 7. É, mas 5 centímetros ainda você considera um grelo, não tem essa. Então, vai, não é, ué? Essa mulher é, tem até 12 centímetros é grelo, não é? O Valdemar não tinha isso? Eu acho que não, Douglas. Não, até 12 centímetros. Parece que não passa de 1 centímetro. Não. Você não sabe. Um amigo meu entrou num blog e viu isso daí. É, amigo meu. É, ele andou olhando. Ah, sim, claro. E falando em orgias do Mineirão, temos o e-mail dele, Rafael Augusto Justino Madalon. O pizzaiolo louco, né? Pizzai louco. Ele fala, não manda assunto, mas fala, olá vereadores da suruba gay de alguém. Adorei. Como tem sido as quintas à noite? Prazerosas e radicais? Acho que tá prazerosa a sua vida, hein, velho? É. Sobre o episódio 40... Se Dante Alighieri o tivesse ouvido, a Divina Comédia seria bem diferente. Talvez ele tivesse matado o escrito. Tudo bem. Vocês são insanos. Referente ao episódio 6, tem uma para contar também. Pra quem não lembra, o episódio 6 é As Vezes Que Fomos Burros. Ah, sim. Wesley Zopp ganhou um choro no Oscar por causa desse episódio. Eu sempre sou o mais burro do lugar. Na vida. Na vida somos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Uma das vezes em que foi burro foi durante uma viagem de trem, voltando de BH para Aimorés. Provavelmente uma orgia do Mineirão. Não, com certeza. Ele também conhece Cláudio Rey. Viagem longa, umas 10 horas mais ou menos. Com alguns túneis extensos pelo caminho. Gostava de pôr a cara parece pra fora. Parece Emanuel, hein? Não precisa bater uma aí. É. Agora que você fala? Não, agora termina. É. Gostava de pôr a cara pra fora e gritar como todos faziam quando o trem adentrava o túnel. Todos faziam. Bicho. Ele faz uma observação. Não é um código pra sexo. Pois bem, estava sentado do lado da janela e coloquei a cara pra fora quando recebi uma cusparada na cara. Estava até de boca aberta. Putz, me senti uma verdadeira atriz pornô. O cuspe me acertou em cheio, olho, boca, cara toda. Véi, que nojo. Pera aí que agora eu vou bater uma. E essa nem era a pior parte. Fiquei puto da vida, decidido a devolver a ofensa, então coloquei a cara pra fora novamente e puxei o maior catarro que tivesse no fundo da alma. Olhei pra frente e cuspi a fim de ensaboar de cuspe a cara de quem cuspiu em mim. Na minha cabeça era o plano perfeito, entretanto, que não levei em consideração era o fato de estar cuspindo contra o vento e com o trem em movimento e ele vai a uns 60 km por hora. Preciso contar o resultado? Enfim, consegui me cuspir na cara. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. Recolhi o que me restava de orgulho, os pedaços de minha dignidade, voltei a cabeça para dentro do trem e fui ao banheiro lavar o rosto, enquanto meu irmão chorava de rir ao meu lado. Detalhe, já tinha uns 12 anos quando isso aconteceu. Desde então, nunca mais coloquei a cara pra fora de um veículo em movimento. É, foi uma boa lição. E ficar latindo, né? Poderiam me fazer um favor? Deem um abraço apertado no Antônio Fagundes. Sei que ele está por aí. E digam que foi minha mãe quem mandou. E digam que ela é muito fã dele. Então, Antônio, tá aí. Eu vou postar a foto da gente abraçando. Tudo bem. Obrigado e obrigado por continuar defendendo o mundo da eterna Forças do Mal. Até a próxima, Rafael. Sim, a gente grava o podcast com a maior força do mal, que é o Wesley. No momento que ele está gravando, ou enchendo o saco para você ouvir e assistir as coisas do Chorume, ele não está fazendo maldade. Ou talvez essa seja a maior maldade. Mas é só essa. Você já tá prevendo que vai ser essa maldade. Então, tudo bem nesse caso. Não, mas isso é mais terapia que qualquer outra coisa. Sim, né? Mas pensando que esse pizzaiolo é burro pra caralho. Mas só isso que eu queria falar. Não, tudo bem. E ele mandou um áudio aqui, Wesley Zop. Fala aí, galera do Chorume, tudo bom? Aqui é o Rafael Madalon, o pizzaiolo e dançarino de lambada mais quente de Minas Gerais. É, eu tô mandando essa mensagem porque eu quero fazer uma pergunta polêmica no ar agora. É, se todo mundo chama o Wesley Zop de Jailson Mendes, qual de vocês aí que é o Paulo Guina? Bom final de semana pra todo mundo aí, valeu! Não sei se todo mundo chama o Wesley Zop de Jailson Mendes. Exatamente. Até agora eu sei de 4.213 pessoas. Exato, né? Todo mundo. Tem uma comunidade no Orkut e eu chamo o Wesley Zop de Jailson Mendes. Sim. E pra quem não sabe, Paulo Guina é o cara que comia o Jailson Mendes. Então sou eu. Tá revelado, é um dia de revelações. Você lembra que eu tinha pedido segredo? Não sei se você lembra. Não, eu acho que ninguém entendeu. Ah, é, acho que não. Você tava gemendo na hora. Eu só lembro que eu tinha pedido uma peça. Sim. Consertar seu carro. Então essa aí foi a mensagem de Rafael Madalou, mas o Wesley Zop obrigou alguém a mandar mensagem também. É um marmelão esse Wesley Zop. Não é que eu sou marmelão, nossa. Essa pessoa falou pra mim, falei, não manda um áudio. Você é um otário, eu te odeio demais, cara. Nossa. Quem mandou um áudio aqui também, você sabe quem foi, Jacir? Ah, eu duvido, né? Foi a eleita dos afetos de Wesley Zop. A mãe dele! Não, não, quem dera. A mãe dele não gosta dele. Numa semana complicada, polêmica, com essa relação de homem mandar em mulher. Cara, pega e faz isso eu aí, não cara. Mandei, eu pedi pra ela. Então, ela mandou um áudio aqui, mandando uma questão. Vamos lá. Qual foi a morte mais triste? O Mufasa do Rei Leão ou o John Coffey da Espera de um Milagre? Pra vocês que não conhecem aí cultura africana e nem o inglês, eu vou traduzir pra vocês. Mufasa, todo mundo sabe, Vaca Fazão. O grande personagem Vaca Fazão e ou João Café, quem você escolhe. Como morte mais triste. Eu acho que o João Café foi... Escreve como café, só que é bem diferente. Né? Não, João Café. É. Não, acho que... Puta, Mufasa, eu chorei, cara. Já tinha 13 anos? Não foi porque... Já tinha 13 anos. Mas não foi porque te deram uma dedada no cu. mas aquela seca. Aquela... Mas isso remete pra mim agora. Não justifica. A primeira dedada, pelo menos, que a gente conversou com 11 anos, você já tinha tomado muito. Não, mas já tava enjoada, né? Com unha comprida. Ele tinha mania na escola de sentar e colocar o dedão na cartinha. Eu voto em John Coffey. Sabe por que não? Ele não respeita a opinião. Não, não respeita ninguém. Ele não respeita a opinião. Não, vou te dar um argumento. Porque o John Coffey, o cara morre. Quem que era John Coffey? Era um mendigo, cara. Não, e ele era um anjo, cara. É mané anjo, mano. Como não? Que mané anjo? Que é um cara que cura as pessoas. Foda-se, cara. Então médicos são anjos. Não, mas eles curam com medicamentos. O John Coffey não precisa de medicamento. E daí, cara? Tem nada a ver, cara. Não. Ainda não me convenceu. Agora, o Mufasa, quando ele morre, ele deixa um filho indefeso, cara. Então isso não é mais triste do que um cara que morre e não deixa ninguém? Se bem que o John Coffey até pede pra morrer, né? Ele até fala, não, bora, deixa que mata. É. Eu sou careca. Certeza que ele escutou o episódio do Chorume, né? Mata. Depois ainda ele fala, depois disso aqui, são como abelhas entrando na minha cabeça. É, acho que é a hora que ele fala do Chorume. É, então... Mufasa é muito mais triste, cara. E você? É, porque o Mufasa não queria morrer, né? É. E você, Wellington? Eu vejo pela funcionalidade da morte, né? Eu acho que acaba sendo mais triste o Mufasa, porque ele morre, o John Coffey morre pra... Ele já aceita morrer e é um anjo, né? Morre Sim. pra salvar, né? Eu acho a do Mufasa bem mais triste. Mufasa é um cara do povo, bem, né? Mais assim, assim como o Denzel Washington. Assim como o Denzel Washington. Nós já somos preparados desde o começo do Espera do Milagre pra morte do John Connor. Sim, ah, agora o Mufasa não, cara. O Mufasa foi uma coisa ali que acontece. Chocou. Não, é verdade, é verdade. Mufasa é o cara do povo. Não, vocês conseguiram me converter, Mufasa. Ah lá, porque eu chorei no Mufasa, cara. Ah, amanhã o João vai com e você? Você, ah, não, é o cara do contra. O cara do não, contra. Eu não sou contra. Não, eu sou contra. Eu acho sou que contra ninguém. A morte mais triste é o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes não morreu, né? João Café ou Vaca Paizão? Mufasa. Vaca Paizão. Vaca Paizão, né? Porque, pô, um Paizão é muito bonito. E uma vaca paizão, porra. É um paizão gigante. Wesley Zop, para aquele ouvinte que quer mandar e-mails assim como esses ouvintes mandaram, manda para qual e-mail, Wesley Zop? Mande para o autocriticas@chorume.com.br. É esse mesmo e-mail, Gabriel Asvar? É sim. Então repita para mim. autocriticas@chorume.com.br. E para aquele que quer mandar um áudio no WhatsApp, assim como Bruna Zacopé e Rafael Pizzaiolo Louco, dançador de lambada mais quente do Mineirão, agora sabemos. Conhecedor de... Compadre Claudinei. Compadre. Compadre. E temos... tripé. Temos o WhatsApp agora, Wesley Zop. Você não sabe o número porque você é burro, todo mundo sabe. Mas o TV... Eu sei que tem 9, eu sei que mas tem como, 5. Mas como números. É ímpar, ele jogou um número no telhado. Mas o DDD é 19, o número é 994-95-5485. 19-994-95-5485. Mande aí o seu áudio pra gente. Seu áudio, eu sou escriba. Pra gente colocar no ar. Não, não manda escrito pelo WhatsApp, não. Se vai mandar escrito, manda e-mail. Manda por e-mail. Caralho. Mas pode mandar. Não, pode mandar, a gente não lê. Pode, mas não deve. Exato, pode, mas não deve. Sim. Agora é a vez dele brilhar, o Wellington Jossi. Você que veio aqui só pra isso. O cara andou de Bauru até aqui, tem quantos quilômetros? Bauru até aqui, cara. Calculei 240 quilômetros. 243 quilômetros. Veio por cima, assim, 243. 243 centímetros. Você veio por Piracicaba? É, eu vim por Piracicaba. 243. GPS humano aí. É que tá tendo um desvio lá, que tá abrindo um rasgo na rua. Uma baldeação, né? Parei ali na casa do compadre, que não é o Claudinei, fui na casa do meu compadre. Gosto. É, mas eu não falei compadre naquela hora, eu falei com o padre. Ah, grita só uma lambada com o padre. Ah, né? Sim, tudo bem. Outra vez você fala em padre, dá vontade de pastel e coca. Já saliva boa. Já saliva boa, aquele pastel e coca. Gostoso. Mas é a vez, ele, você que andou 243 quilômetros pra ver esse menino que brilha, falar. Mas meu nome não é Jesus. Não? Não. É, então sai daqui. Mas antes de sair daqui, fale o tema desse podcast de hoje, Gabriel Asmar. O tema do podcast de hoje é Aventuras de Meninos do Interior. Muito bem. Puta que pariu. Hoje vai ter sexo com cabra. Hoje vai ter abuso de padre. Ele vai falar pastel com coca, mano. Ele vai falar. Nossa. Aventuras do Interior. Meninos aqui do interior de 19, um meninão do interior de Bauru. Lá. Que já foi locutor, inclusive. Já foi locutor. O único que tem talento, né, aqui, cara, né? Tem talento, né? Como que é o interior lá, Bauru? Bauru, vocês se consideram o interior, apesar de ser a capital não, do não, mundo? Não, central, né? É o centro do mundo, né? É a cidade de sanduíche. Assim, assim como todo mundo, né? O que é uma cidade de sanduíche? É porque Bauru é um lanche, né? Esse foi o episódio de hoje. Um episódio curto. Mas temos um outro ouvinte de Bauru também, que é o Danilo. Danilo? Também com o apelido de Mamilo. Mas... Eu não acredito, nem acreditava que tinha dois bauruenses que ouvia essa merda. Sim. Não, tem três, a onça do parque também. Ah, é a onça do parque. Então quando você falar do Padre Wagner, ele vai saber quem é. O Mamilo vai saber. Pô, o Mobili deve estar essa hora, ele também conhece o Padre Wagner. Mas usa o codinome Não, ele Vaguinho. Tá lá com o Padre Wagner. Tá lá, nossa, tô falando de você, velho. Né? Ah, falando de pastel. Um dos primeiros padres comungados é de Bauru lá, né? O padre excomungado é de Falou Bauru. De pastel e coca, falou, todo mundo sabe que outras cidades é pastel e guaranado. Mas acho que não, ele não falou desse jeito com o padre, ele falou, Paulo. Abaixa aí, continua aí. Vamos continuar a reza. Então, muito bem, vamos lá para esse episódio que vai prometer altas aventuras e confusões. Apertem os cintos. Se você tem coração fraco, usa marca-passo. Se eu fosse você, não ouvia, porque isso aqui vai ser adrenalina pura. Wesley Zop promete muitas peripécias aí. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Tradição nesse podcast, o Wesley Zop vai começar aí com suas aventuras de jovem no interior, de menino no interior. Tudo bem. Vou começar, acho injusto eu sempre começar, mas como primeiro os mais velhos, então tudo bem. O mundo é injusto. Então tudo bem. Vocês falaram meninos no interior, mas meninos vai até que idade? Ah, acho que até os 33. Só. Ah, então beleza, então tá tranquilo. Mas eu só queria dizer que o Wesley começa sempre porque primeiro mulheres e crianças, né? E como ele é uma mulher e teu Tavinho de criança, ele sempre começa. Sim, pode ser. Tinha uns 14, 15 anos, aqui em Americana, São Pablo, não era tão famoso este esporte. Chamado Tirar um Racha. Não era tão famoso. Ainda não virou Olímpico. Mas era Olímpico ainda, né? Depois teve aí o campeonato de arrancada, mas isso já existia há muito tempo. Muito formal, né? Muito formal. Muita lei. Os caras não iam com Voyage com o Banco Soldado, né, meu? Ambulância. Pô, a graça era correr até o hospital. Então, daí a gente foi aqui numa cidade entre Americana e Piracicaba, existe uma cidade chamada Tupi. E lá tinha uma área boa para se tirar um racha. Sim. Né? Ouça essa aí, policiais. Né? Isso é um código pra você. Não é. Quem dera. Pra dar um racha, não é. Eu com 15 anos. Era uma boa pra dar um racha. pra dar um racha. Era bom pra dar um racha. Racha, pra quem não sabe, tá com piscando. Os caras com toda a velocidade no meu racha lá. Né? 14 anos dando racha. Tupi atrás. Você curte tupi. Pra vocês que também não sabem o que é racha, é o quê? É uma corrida de carros. Ah, sim, sim. Sonoplastia hoje. Então era drive-in, é isso que era. O carro que chegava primeiro dava o racha. Eu sempre queria chegar antes. Né? Saía 4 da manhã pra ver se dava o racha. 4 da manhã é a hora tá, que começa, tá, mas vamos cara. Supor que o racha seja uma corrida de rua. Assim, sim. Vamos caminhar nesse sentido. Na época eu não dirigia, mas era como era a obrigação do racha, teria que ter um copiloto. Óbvio, pra quê? Eu, não, pra mais um morrer. A testa. Pra outro morrer junto. É, porque quando você se fode, você tem que sozinho é foda. Mas se você tem um cara junto com você, parece que você não se fudeu tanto. Pra contar história, né? Tem que ter um pra contar história. Você divide, né? Você divide. Porque senão vai achar que é mentira. É. Você chegou primeiro. Vai falar, tem que ir à toa, né? Ninguém viu? É, ninguém viu. E outra, todo falar. Mundo sabe que ninguém dá o racho sozinho, né? Precisa ter dois. No mínimo dois. Sim. Então, daí eu tava de copiloto. Quem que era o motorista? Ah, é um amigo meu. Você tá querendo dar nome? Você tá querendo entregar? Quero ver se é verdade, meu. Irmão do Tora de Piracicaba. Tora foi citado aqui. Tora em Tupi atrás. Foi com Tora no racha. A Tora em Tupi atrás. Lembrando que o Wesley Zop salvou as pessoas sentando na Tora. Salvei. É verdade. Tupi atrás com o Tora do lado. Do lado, hein? É. Muito bem. Então, daí estávamos lá para tirar o racha e tal, e tinha um horário certo. Nossa, 4h15. Não, 3 horas da manhã era o horário que normalmente começava. Começava. Só que daí, quem soube dessa agenda também? A polícia. A polícia também descobriu a agenda. Não. Eles ficaram no... Velozes e Furiosos. Só porque eu falei que tem o Vin Diesel. Queixoso pra caralho. Arrebentava de racha agora. Só vou falar que tem, né? Daí, claro, fomos pegos pela polícia ali. Mas quem tava ganhando? Não. O Thor. Infelizmente, estávamos perdendo, mas ainda bem que a polícia parou. Daí não deu pra terminar. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Daí, você já tinha participado de outros? Já, várias vezes. Ah, tá. Sua mãe sabia disso? Não, você tá sabendo agora. É, ela não ouve ela também. Não ouve. Então, não. Ela não ouve e tá morta. Então não tem problema. É, não tem como ela saber. Fomos pra delegacia. E daí lá eu falei, pô... Vou virar mãe de cela nessa porra. Não, 14 tá anos feliz, tá? Tava vibrando. Foi concluído antes da corrida. Tava vibrando. Eu só ia dar um racho, agora eu vou dar várias. Inclusive o Thor, olha assim, né? Vamos rachar lenha. O engraçado foi os caras que estavam lá esperando pra ser julgado pelo delegado ali. O cara falou assim, ó, tem um aqui que esfaqueou o vizinho. Tem um aqui que é traficante e tem esses dois tirando racha. Você já tava batendo uma. Não, nossa, que eu falei. Traficante. Não. Não, que eu falei, tamo tudo na mesma categoria, né? Tudo igual, é tudo igual na visão dos caras. Ó, quem fere a lei, cara. Não, tudo bem. Bandido bom é bandido morto. Mas não acabamos não ficando na cadeia, nem dormimos lá, nada. Liberaram você. Porque o pai do piloto foi lá liberar a gente lá. Pai do Tora. O pai do outro Tora, né? Do Tora maior. E comeu o toco de vocês? Mas até na minha casa ele foi dando bronca na gente. Ah, tá. Não foi comendo o cu de ninguém, não. Porque é difícil dirigir com alguém sentado no colo. A não ser se você for o filho dele, o Tora. No caminho, não. Lá ele falou, vai ficar caro. Você acha? Vai ficar cara essa. Mas liberação. Temos aqui outro bandido, se você não sabe, pessoal. Eu não tô sabendo. O cara que já foi preso no golpe Rally. Várias histórias de prisão aqui, cara. Guarda sua carteira, Gabriel Osmarcos, hoje você vai embora sem ela aí. Olha, abrindo isso daí em rede nacional, né? Ah, agora sim, cara. Sua filha vai saber. Não, agora. Nem meu pai sabe disso, cara. Ninguém sabe disso, cara. É uma história muito complicada isso daí, né? Mas você era inocente, claro. Não, claro. Claro. Que delinquência juvenil lá. Tá molecão. 19, 20 anos. Né? Meninão, gente. Eu ainda era... Foi uma final de Copa do Mundo, que o Brasil ganhou. 70, 70. É, 58, 1970. Né? Então, e aí, o que aconteceu? É, eu e meus amigos, assim, vamos levar alguns rojões, né? Final de Copa do Mundo, vamos levar alguns rojões para o Hopi Hari. O Brasil for campeão, a gente comemora né? No parque. Sim, não, legal tá, que antes bem. De ir pro Hopi Hari, o ônibus fez a parada no posto de gasolina lá, nesses postos sim, grandes. Aí falou assim, bom, o motorista falou, vamos assistir a final da Copa no posto. Vocês com rojões. Eu com rojões, o Brasil foi campeão, gastei, vamos dizer, 63% dos rojões no posto de gasolina. Sim, lugar que bom, não tem perigo, né, cara? Eu falei, cara, vamos otimizar isso aí, não vamos gastar tudo. Mas peraí, rojões eletrônicos ou com fogo que você usou? Não, com fogo. Pô, que perigo, rojão eletrônico, não existia isso. Não, mas eu quero entender a demência. É. E aí a gente comprou e vários tipos, né, de bombas e rojões, coisas bem acessíveis, né? Que não tem perigo. A bala estrutura, derruba prédio. A culpa foi do Brasil que ganhou, né? A culpa foi do Brasil que ganhou aquela Copa. Não Tostão, lembro quem, né? Que é culpa Tostão, do Tostão. Pelé, esses caras, né? E aí eu falei, ó, sobrou ainda 47% dos rojões e é onde eu vou fazer a festa no Hopi Hari. É, na verdade, né? Sobrou 37%. É uma. A não ser que você tivesse 110%. Todo mundo aqui sabe que eu tenho medo de altura, então Hopi Hari não faz sentido nenhum pra mim. É. O carrossel no bate-bate. É. Máximo no povo, que sobe a 3 metros de altura. Dentro do parquinho de Bauru. Pô, se eu for falar em adrenalina aqui, eu vou falar que eu passei a ponte da amizade abraçado com um camarada meu, que tinha meio de altura. Tive que abraçar um camarada meu pra atravessar a ponte da amizade. E esse colega era o Padre Wagner. Porque o Claudinei já tinha ido pra mim, né? Então eu tô indo pro Hopi Hari, cheguei lá no Hopi Hari, a galera falou assim, chegou a hora. É, todo mundo nós planejamos, chegou a hora. Mas quem tem coragem? Né? Mas quem tem coragem? Opa! Tem que ter um bonzão, né? Tem que ter o Vin Diesel do interior. Falei, estava lá o Vin Diesel do interior, né? Nada chamativo com a camisa do Santos. Tem três santistas no Brasil. Né? Eu estava com a camisa do Santos. É, fui entre dois ônibus, que não era perigoso, é, né? Acho que não. E lá estava instalei... com a parte da gasolina aberta. Lá, não, mas peraí, eram ônibus eletrônicos, que eram movidos a combustível inflamável. É antigo, né? Ainda movidos a combustível. Sim. Não, só para entender qual que era o perigo, né? Não era dos Jetsons. A sua camisa do Santos era eletrônica? ou era de pano inflamável? Eu me relacionava com uma garota, né? Eu falei assim, ó, vai na frente. Diferente, diferente. Mas fala, essa garota era eletrônica. Eu falei assim, ó, vai na frente que eu já vou, preciso voltar ao ônibus. Tá, depois você fala do coisas. Sexo, fala do... Aí voltei, né? Voltei, mas todos já sabiam que eu era o terrorista do ônibus. Sim. Voltei, motorista, abra pra mim, por favor, preciso pegar o... Né, calma, sem água, sexo. Minha água, fala do rojão. Aí, voltei, peguei o rojão, fui lá entre... Vi a área se estava limpa, né? Coloquei a... O que é uma área limpa? Oi? Ah, se não tinha ninguém olhando. Ninguém mesmo? Ninguém mesmo. Tá. Pô, na minha frente sou a cerca do Hopi Hari. Tá. Né? Eu falei assim, pô, esse pessoal tá preocupado no gira-gira, na gangorra, ninguém vai não vai olhar aqui, né? Né, comigo aqui. Fui e instalei. E foi só uma explosão. Burn. Posto pra cima! Ele não acendeu com fósforo, tá com um coquetel molotov. Cogumelo! Me senti oás, né? Guardei. Porque os outros 63% você tinha explodido em galera. É, aí esses 37% cara, foi sozinho. Muito né, mais. Sobrou, aposto que sobrou uns 3 rojões. Guardei. No pro ônibus, café da manhã? Né? É, pro. Uma próxima etapa, né? Talvez dentro do ônibus, né? Aí, quem sabe? É, quem sabe? Estou indo. Ao santo desafio. Estou indo para a portaria da o imigradeiro, como diz lá no Hopi Hari, né? Tchau e tchau, né? Aí eu peguei, entrei lá no... Tô entrando no Hopi Hari e de repente... Falei, opa. Ah, um lobo! Falei, opa! Algo muito. Muito atípico pra mim, né? Polícia. Alguém né, se fudeu, alguém se fudeu. Assim, opa, o senhor viu lá que soltaram uma bomba lá atrás? Aí o cara falou assim: me acompanha aqui, rapaz! Aí eu cheguei e falei assim: o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Eu? Era o Beto Carreiro? Não. Sempre quis saber se era ele que fazia o policiamento lá. Aí eu. Era o assim, Beto Carreta. Me ajuda a levar um armário. Assim, te dou 35 contos. Mas esse monte de rojão. Você que soltou rojão lá, provavelmente você faz carreta. É o código de chapa de carreta. Soltar rojão. Assim como o Fábio Porchat do interior, eu fui indiciado já ali dentro do Hopiário mesmo, pelo sargento Joab, né, a insígnia dele, né? Ele foi eu e mais três caras com porte de entorpecente. Né? Aí mas eram seus amigos? Não, não, não. E aí, na hora de indiciar, não me coube no carro, né? Ele tinha que pegar a estrada, porque eu ia ser indiciado aí, ali. Acho que é Limeira. Ali perto eu ia ser. Puta, Olímpia. Que Limeira, Olímpia. Eu ia ser iniciado aqui em Olímpia, né, cara? Aí ele falou assim: ó, a gente vai precisar colocar e começou a pegar os delitos. Eu ia ser iniciado num canavial depois. Como não come no carro, chamaram o Beto Carreiro. Eu entendi o Limeira, é o pé de Lima. Não. Era Limeira lá. E aí o sargento Joás perguntou: você é metido com droga? Eu falei: não, eu sou o da bomba. É, rapaz, você é o da bomba. Antes fosse da droga. É, você se acha o santo por ser bom, por ser uma bomba, né? Esqueci que explodiram o meu parque. Depois que eu descobri que o Joab é dono do parque. Né? Claro, Joab, com esse nome. E aí assinei um termo circunstanciado. Mas o que é isso pra quem é ignorante? Eu não procurei, porque ali a ficha ficou limpa. Né? Assina um negócio lá. Só vou explicar um negócio. O nome dele não é Joab. É Jo e o tempo sanguíneo. Joab. Joab. Por isso que eu vi que eu achava que era Joab positivo, hein? Eu achava que era Joab. Joab mais. Joab mais. Joab é o cara proativo. Ô, meu rapaz, vocês foram bom, mas tá tudo bem. Eu já pro lado bom. Mas piorou. Você é um sargento Jo. É pior. Eu fui. Joab, pelo menos, tava masculinizado, né? Eu fui liberado. Ele falou: tem mais explosivos no ônibus? Falei assim: não vou mentir para o senhor, tem. Falei: então vai lá no ônibus e pega. Voltando no ônibus, o motorista tá fechando. O senhor tá fechando o ônibus? Sim. Fecha bem. Nossa, esse ônibus. Nossa, o motorista, depois, filha da puta, não deixa eu fechar esse ônibus. Querendo parque? Quero curtir a porra do parque, esse desgraçado empate. Gira-gira, fica uma hora, bate-bate. Eu não vejo a hora de no carrinho de bate-bate pra dirigir. O motorista louco pra dirigir. Poder bater em todo mundo, não, pô. Mas ele é aquele cara que fica andando na lateral, ele não bate ninguém. Faz a baliza, tudo. Esse filho da puta não deixa eu dormir. Tô virado no rebite 4 dias. Café. Eu tenho cabrito. Café seleto. Muito bem, Gabriel Osmar. Você lembra de alguma aventura de meninodes? Precisa ser nada de cadeieiro igual esses caras, não. Não, é. Eu lembro de uma aventura, mas não foi de tão meninote. Foi mais recente. Ontem, né? Ontem de tarde. Eu e ele tomamos uns drinks a mais. Não. E Wesley Dopes estava presente. Opa. Não é possível. Sim. Ele com seu cover de caminhoneiro ou não? Sim. Ele tava de cover de Paquita da Xuxa. É. Mas estávamos saindo de uma gravação do podcast Extinto. Mas que foi breve, né? O Anjos da Alegria no Ar. Só teve 50 51 episódios e acabou. Já acabou, né? Mas não lançou. Não lançou 51. Tá sabendo. Por isso que acabou, né? É. A gente tava saindo numa gravação meio à madrugada, saímos o quê? Meia-noite e meia da casa do cara lá que ele tinha gravado, o Bolinha. Do Diego Bolinha. Bolinha. Era foda as gravações do Anjos da Alegria no Ar, que era sempre uns horários absurdos, né? Sim. Tipo, domingo de manhã. É. Que absurdo. Onde já se viu, hein? E quando a gente saiu, começou a trocar uma ideia ali na calçada, e embora encostou uma mulher grávida. Ah, sim! Da mulher grávida. Aí começou a gente trocando ideia, ela viu... Vocês não podem me dar uma carona? Que eu tô ouvindo, não sei da puta que eu pariu lá a pé, eu tô grávida e... Saí de lá com um mês. É! Aí já tô torando, já. Tô quase parindo, né? Tô com 2 meses. Isso aí é elefante, então, caralho. Isso aí é gás, isso aí. Você fez o desafio do cagar, dá um dia no Maracanã. Você escolheu ficar sem cagar, né? Aí todo mundo assim... Pra onde que tem que se abaixar? Todo mundo quem? O Wesley tava de carro e eu tava de carro. E só tava vocês dois? Não, tava nós dois e o Chouriço, que também participou aqui, mas tava de carona. Tá. E daí todo mundo assim, meio cabreiro, né? Falou, puta, mas onde você mora? Ah, Lá no... Na Balsa. Na Balsa. Puta, a Balsa é o último bairro dos últimos. Pra quem não sabe, é o último bairro aqui de Americana e é onde tem o condomínio de chacras e mas tal. Mas pra situar, próximo à casa do Bolinha tem uma placa. Ainda, escrito, não, ainda carona é pra grávida, sim. Ainda é Americana, mas tá escrito Limeira 16 quilômetros. Exato. E o Balsa fica tipo uns 5 quilômetros pra dentro, então a gente vai estar tá quase em Limeira. Sim. Lá indo fazer um termo circunstancial. Aí falou, bom, então a gente dá uma barca, né? Vamos lá, vamos lá, é grávida, vamos lá. Caralho, né? Mas vamos, foi todo mundo no mesmo foi, carro. Não, eu fui seguindo. Nossa. Porque se tiver alguma coisa, eu tô socorrendo. Se tiver alguma coisa, se, dá pra se fazer. Morrer, não tá sozinho, é igual, igual com o piloto ali, né? É. Começamos a andar a estrada de terra. Tava meio chuvoso. Você abusou dessa grávida? Não, não. O Churinho estava de testemunha. É, já era dele, o filho. É, já era dele. Aí a gente começou a andar, andar e nunca chegava. E eu lá no carro ia entrar e falava, putz, essa mulher tá louca, velho. Essa mulher vai estuprar nós. Vai estuprar nós. Ela... Porque todo medo do cara é esse, né? Essa mulher ela vai tirar um negão de dentro da chota. Não era gravidez nenhuma. Nossa, ela tem 5 centímetros. Era o negão na barriga. Ela tem 5 centímetros de pau. Era o Padre Wagner. É, e a gente começou a andar e meu carro começou a subir demais a temperatura. Eu falei, porra. Mas tava na chuva? Não, tava meio chuvoso, mas não tava chovendo. Ah, tá. Então tava nublado. É só pra dar o clima, pra dar o clima. Sim. Só pra parecer mais aventura. Isso. Aí eu falei, pô, a gente já andou uns 4, 5 quilômetros, a mulher não chega nunca na casa dela. E daí eu questionando a mulher ali no carro, eu falei assim, viu, mas... Onde você mora, sua vagabunda? É menino ou menina? Ele questionando. É menino ou menina? É. Que nome que eu vou dar? Mas quem que é o pai? Quem que é o pai? Sou eu, um churiço. Quem que é o pai? Nem conheço vocês, né? Porque a gente que costuma engravidar. Essa criança foi feita, você vai tratar ela como o quê? Sabe o pacote de fralda, quanto é? E se não pegar peito, você vai dar não, leitinho? O que que você vai dar? Você vai esperando nós todo dia no final da gravação pra pegar carona, sua puta filha da... A gente nem grava todo dia. E aí, o que você vai fazer nos outros dias? Vai sair procurando podcast pela cidade? Tem que ter consciência, mano. Filho, não assim não. É, mas... isso se a gente fosse responsável, desse uma bronca dessa. Né? Claro que é. Não. Se fosse responsável, se pegasse os outros, levasse pra Limeira. É. O cara muito responsável. Meia noite e meia. É. Não, daí eu falei assim, mas você não falou que era já no começo da balsa? Ela, não, mas é no começo pra quem vem de lá. No outro balsa 4! É, na balsa de Santos. Não, daí na balsa de Santos. No outro começo. É. E daí, no outro começo, pra quem não sabe, tem um matadouro. É. Já no, daí ela falou assim, não, deixa eu no matadouro. Opa! Daí, ó, matadouro do quê? De motorista. Daí ela falou, não, pode parar aqui mesmo. Daí parou no matadouro lá, ela desceu. Foi embora, a gente voltou. Mas foi a pé. Falou. Não, mas foi ela pé na escuridão. A pé. Falei, pô, tu vai por causa de 2 km, eu levava. Mas... Desapareceu, foi bem na assombração. Mas deixou andar. Hã? Você deixou ela aí? Ah, ela falou, posso. para aqui. Tal. Daí, paramos, encostou ela. Para aqui que tem polícia ali na... É. Em Limeira ali. Eu até achei que ela morava no Joador. O Joab. Pai do meu filho Joab. O Joab. Joab. AB+. Para ali que essa barriga é tudo vocês droga. Vocês são doentes, cara. Oh, vocês deixaram a grávida embora só. Ela pediu pra parar. Ela parou e você nem... Falou, não, eu falei. Falou, porra. Falei. Você já tinha levado até lá? Não, mas e você com medo de morrer ali, com o trancado? Claro que não. Claro que não. Nossa, Wesley Zop. Se os caras fazem filho uma cracuda, imagina o que vai fazer comigo. Que sou depilado, né? Se bem que por isso eu tava indo chorando, mas não queria falar isso aqui. Chorando pelo cu ou pela boca? Pelos olhos. Pelos três. Muito bem, muito bem. Eu não tenho nenhuma aventura assim de abandonar grávidas, não. Não abandonei! Mas quando eu era meninote, devia estar no, sei lá, primeiro colegial, estudando comigo, adivinha quem? Anderson. Raimundo Nonato. Ah, quem? Da... João Batista. Joab, não. Anderson Negão, cara. Olá. Anderson Negão. E daí uma menina... Olha pra mim, assim, eu e o Anderson Negão, a gente sentava em dupla, né? Ela vomita. Não, não, ela olha pra trás, a gente trocava uma ideia, ela era, como se diz... Uma gostosa! Isso! Sim. Não, não sabia que era isso que a gente falava. E ela olha pra mim e falou, por que você não vai em casa hoje à tarde? Eita! Nossa, nessa daí ele já bateu 3, né? Na carteira. O que significa isso? Código pra sexo, claro. Exato! É óbvio, né? Não, não. Vocês estavam pedindo uma faxina. Não, não, jamais. Tem um carreto. Carreto? Meu pai Neto. Tá precisando de ajuda? Era ex lá, viu? Não, meu namorado tem mania de soltar bomba, então vai lá. Né? Não, daí ela falou, pô, vai em casa já tarde. Eu falei, ah, beleza. Ignorando o Anderson totalmente, não, não. Só chamando você. Não, sim, só chamando eu. Sim. Porém, eu falo, beleza, onde você mora? Ela falou, moro em Santa Bárbara do Oeste. Balsa. Na Balsa. Balsa depois do... Não, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, indo pro Santa Rita. Tá, tudo bem, fácil. É, no perto da pista, você tem que pegar um ônibus e descer em tal lugar. Tá bom. Pô, mas não passou o endereço. Tudo bem, mas falou, você tem que descer, tudo tá. Bem. Mas pense só, cara, pense só. Eu falei, ô negão, vamos junto comigo. Pode segurar minha mão. Não, porque... Vai que esse Beto é bravo. Eu vou ter que pegar um busão pra ir pra Santa Bárbara. Vai que eu me fodo nessa história aí, pensando, né? Porque vai que você fica lá no portão. Você pega a filmadora. No máximo, olha pela janela. Tá, pode bater uma, mas não perde o foco. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, vamos. Até hoje eu me pergunto por que a gente foi. Aí ele não sabe responder também. Mas... Pra poder contar quem. É, talvez. Daí a gente pegou o ônibus, descemos perto da pista e, pô, a gente não achava... A casa da menina, cara. E daí. Como que ela não deu endereço? Ela não deu endereço. Você não sabia também. Como que era a casa dela. Sei lá, ia ter a foto dela no portão. É. Mas e daí, como que você faz pra pessoa quando você não acha? Né? Você liga pra pessoa. Você liga, só que nessa época não tinha celular, não, né? Boa. O que você fazia? Telefone fixo. Telefone fixo, mas você tava no meio da rua. Orelhão. Orelhão a cobrar. Tá, tudo bem. Aí você liga a cobrar pra ver quem atende. Beto Carreto, a mãe da menina. O pai da menina. Fez o barulho do chicotinho. Fez o barulho do chicotinho. Mas quem que é esse filho da puta que tá ligando a cobrar aqui? Não sei. Vai falando comigo. Sim. Daí, pá, consegui chegar lá. Daí, na hora que ela chega, mas andamos muito, cara. Depois que descemos no ponto, a gente deve ter andado, sei lá, uns... Passou a linha do bonde. Nossa, a gente deve ter andado... Uma hora e meia, mais ou menos. Tava lá em Limeira. Ó, Santa Rita não é tão grande. Eles andaram em serpentina. Mas deve ter andado uma hora e meia no sol. Era um sol escaldante, 3 da tarde, sei lá. E daí, chega lá, na hora que a gente bate palma, ela fala, por que vocês vieram aqui? Olá, não era pra vocês terem vindo, não. Falei zoando. Nossa! Foi essa a minha história de adrenalina, cara. E nisso eu ouvi o pai dela lá de jeito. É esses filha da puta que estão ligando a cobrar aqui? Não, que tá ligando agora não. Agora não, não. Já liguei. Deve ser o outro trouxa que ligou. Deve ser o outro tonto. É o trouxa, é um tal de Eduardo. Eduardo Zamboni. Mas aí então não teve certo. Não teve nada. A gente falou, ah, nem com o pai dela. Não, não teve nem um copo d'água. Tem uma golada da mangueira. A gente andou uma hora e meia no sol, nem água consumia ali. E pior que andar uma hora e meia no sol de pau duro ainda, que os caras também estão imaginando. Porra, é hoje, cara. Vai, tocando um pro outro ainda. É. Andando em X, né? Então foi isso, a gente. Voltou embora, paramos num bar pra comprar uma coca e foi. Pegaram o ônibus quando acharam o ponto. Exato, exato. E como foi depois na sala de aula, olhar pra essa menina? Não sei. Acho que depois disso as relações foram cortadas. Muita coisa foi cortada. sim. Acho que depois disso não teve mais. Então acho que o Anderson Negão tá com você até hoje é por dó. Não é amigo dele. Não, não é amigo. Com paixão, com paixão. Esse cara tá tudo ou, isso. Ou ele ainda espera o dia que dá certo de ir lá na menina. Mas ele tira vai lá na menina. Ele não percebeu que não deu certo. Ela casou, tá morando lá perto da balsa. Tá grávida. Tá grávida, grávida, cara. Em meados de 2010 tava grávida. Dica, né? Vamos lá. Não, mas sei. Talvez por isso ele nunca mais espere o convite, né? É, agora ele chega e faz, é. Simplesmente. E você, Wellington Jaci, o que mais você tem pra contar? Tem várias, né? Eu confesso que a infância foi vivida. Ah, que bom, que bom. Tem uma história bonita da sua parte. Se você não lembra, eu faço questão de lembrar. Dei a prévia dessa daí. Que você costumava quebrar telhado de vizinho. Né? Todo menino tem a época de pipa. Sim, é, tudo bem. Sei aqui, lá em Bauru, não sei como são os ventos aqui. Bauru é agosto. Invisível. É agosto. Sudeste, né? Sudeste. É, né? Agosto, eu soltar pipa. E aí nunca consegui cortar ninguém, entalhar, parar ou fazer coisas assim, tem né? Passar um cerol, né? Passar um cerol. Aquele dia eu tinha passado a noite no meu quarto, passando cerol dentro do meu quarto. Meu pai via se fora, meu pai batia. Com o pinto de boi, meu pai tinha um pinto de boi, batia com o pinto de boi. Só batia um pinto de boi. Como? Bovino, coitado do boi morto. Ou ele tinha uma benga de boi. Talvez a benga de boi. Grossa e suculenta. Andava na casa fazendo rastro. Que mugia. Os caras pegam a benga do boi e faz chicote. Ah, né? Sim. E aí eu soltando uma capucheta, não sei se é aqui. Sim. Uma folha dobrada, uma folha dobrada. É porque é cidade americana. Normalmente né? Feito com um jornal pra quem é da capitã. É, né? Então fiz uma capucheta, né? E tá aí o Lunegão. Caralho! Tá aí o Lunegão. Ele não sabe até parente hoje. Parente de Anderson Negão. Pô, e. Mas pra não, quem não sabe, o. Nos relos de pipa, você ser talhado por uma capucheta, humilhação. Humilhação, sim. Então não aparei, não cortei, não consigo. É irreal você cortar alguém com uma capucheta. Porque a capucheta nem eu voa. Ela não tem força. Enrosquei minha capucheta na pipa dele e comecei a puxar. Ele xingava lá de baixo e eu puxei. Né? Era a rua de baixo de casa. Puxei. Aquela linha engomada. Porra, meu. Enroscou no telhado da Luísa. Puta Luísa! A Luísa, vocês estavam no Canadá, tava no Canadá. A Luísa é sangue bom, só que o telhado dela é Eternite, né, cara? Pô, erro, né? Erro de principiante. Pô, erro de principiante. Enroscou lá na cumeira da Eternite. E você queria lado. Seu troféu, né? Eu falei assim, porra, tem que ir lá buscar esse Eldorado. Mas que né? Pipa que era essa daí, a que você cortou? Uma carioca tubarão. Roxa. Ah, não, uma sim, carioca roxa. Mano. Linda, cara. Rabiola enorme. E o melhor era que era do Lunegão, né? E tinha que tirar de lá antes que o Lunegão viesse buscar ela. Quem pega a primeira. Porque é o Lunegão é o Lunegão. Entendeu? E ele ia cobrar essa treta. E também tinha um pinto de boi. Pô, mas não era tirado. Não, era dele mesmo. Não, um amigo meu falou que é grande demais. Aí eu tinha que tirar antes que o Lunegão viesse buscar a pipa. O que eu fiz? Corri no telhado da Luísa, que era Eternite. Ah, sim. Pô, faltava, tava chegando em cima do Eldorado pra pegar assim, enfiei o pé no telhado da Luísa. Caí com o pé em cima do guarda-roupa dela. Puta que pariu, cara. Parece que as pessoas não gostam disso. O que eu fiz, né, cara? Um cara imagina muito. A cena muito da Luísa no quarto dela. Não, mesmo. Luísa estava trabalhando. De repente você pisa, volta e tem uma camisa, sai junto no seu filho. Luísa estava trabalhando, o filho dela. Sai Anderson o chapéu viu, do Beto Carreto. Né? O filho dela, Anderson, viu, okay. Né? Que não era o Anderson Negão, porque senão era filho do Lunegão. Né? Talvez primo. É, e aí ele viu e ficou quieto. Mas eu vi que ele tinha visto, né? Eu não ameacei. Com a cara no buraco. Eu não ameacei, foi seu erro. Ele viu do quintal. O erro foi eu não ameaçar, porque levei meu Eldorado pra casa e guardei pra soltar no outro dia. Jamais ia levantar uma pipa de um cara no mesmo dia que eu... Ah, não, não porra, isso aqui é humilhar, que é humilhação, cara. Né, quer cara? Que o cara saia da cidade. E aí tem um certo respeito. Uma ética. Pipeiros, né? Uma ética. O que eu fiz? Guardei e subi minha capucheta de novo. Falei, consegui um, consigo 10. Então, beleza. Aí não consegui mais esse feito. Chegou a noite. Tô lá num belo e bom sono. Mas noite mesmo. Noite mesmo. Já era de madrugada. Noite mesmo, já era de madrugada. E era com o telhado aberto. Tô lá no meu belo e bom sono. De repente, começa uma chuva. Né? Que pariu, cara. Meu, e começou essa chuva e eu tranquilamente falei assim, ah, provavelmente ela já deu um jeito, porque ela viu o buraco ali. Então ela deu um jeito, acho que ela achou que era alguma pedra que caiu. Pô, tudo bem que tinha um buraco de pé. Tá com um paralelepípedo. O Anderson me entregou, falou, mãe, viu o Wellington em cima da casa hoje. Né? Falei, puta, velho. Aí ela foi e chamou direto meu pai. Né? Pra quem não sabe, meu pai tem um nome bonito, Geraldo, né? Geraldo Pinto Geraldo, de Boi. Geraldo, o famoso Pinto de Boi, né? Geraldo aí, PB. Bateu lá. PB mais. Aí falou assim, o Wellington tá aí? Como todo menino de 11 anos, 10 anos, tava em casa, né? Sim. Ela falou assim, não, sabe o que, que é? Que ele quebrou o telhado, não sei o que. Meu pai falou assim, é 3 da manhã, se vira e vai arrumar esse telhado. Falou pra você. Pra mim. Você quer pra ela. Se vira e vai arrumar esse telhado, né? Pronto, né, cara? Fui me a chorar, né? Toda aquela hombridade do meio dia, da chuva. Toda aquela hombridade do dia de ter taiado o Lunegão foi-se embora, né, cara? Porque... Mas você tava com o XP mais alto. Não, ali, tava com o XP mais alto, sim. Deu problema. Se você é um vagabundo, vagabundo, cara, trabalhou o dia inteiro pra taiar o Lucas, cara. Vagabundo, passei cortante nesse quarto aqui que o senhor agora me humilha, né, cara? E por sorte a chuva diminuiu. É, meu pai, em um acordo com a Luísa, falou: amanhã esse vagabundo vai dar conta, né, de arrumar isso daí. Sorte que eu tenho uma boa relação com os vizinhos, Padre Wagner, a galera ali, de boa, né? Consegui um pedaço de telha, né, com o seu Antônio. Né, e naquele mesmo dia, subi delicadamente, ali não tinha mais Eldorado nem nada, apenas as marcas das rabiolas da Vitória ali, né, e coloquei. E a telha tá lá até hoje. Até hoje, a Luísa. Até hoje, a Luísa já se mudou. Ah, é? Né, a Luísa não está mais lá, então não tem mais graça. Não. Quebrar o telhado dela. Quebrar o telhado da Luísa. Não, mas assim, eu... E penou o guarda-roupa da Luísa. Ela queria outro guarda-roupa. Falei, aí você já tá querendo demais, né? O buraco é culpa minha, mãe. Penal, você comprou coisa porcaria. Você comprou MDF. Não comprou toda esquina, filho. Não pode molhar. Essa foi uma das adrenalinas, né, cara? Tem muita. Vai ter 6 podcasts pra eu contar todos. Mas eu fico imaginando ele lá na chuva tentando dar um jeito e o Lunegão na sombra. Assim. Ah, seu filho foi da você, puta. Então. Só se deliciando. Pipa, eu faço uma por hora. Amanhã eu vou subir a Machu Picchu. Eu tenho culpa que você só faz berg. Muito bem. Oi, destruindo telhados por aí, cara. E você, Wesley Zop, o que, que tem pra contar? É, aí? Não é nada tão grave quanto o que ele tava comentando aqui. É porque em Bauru é uma selva, né, cara? Não, e selva me lembra uma que daqui a pouco eu vou contar. Então, selva, né? Selva e Limeira, ele lembra. Sim, com o Joab. Com o Joab. Meu primeiro carro, acho que também o de vocês também, foi um carrinho de rolimã. Então, acho que isso aqui é unânime. Acho que não mesmo. Eu acho, não mesmo também, claro. Não. E outra, tem alguns carrinhos de rolimãs comprados, feitos sobre medida. Isso não é carrinho de rolimã. Isso não é carrinho de rolimã, não, respeitável. Não, não. A gente fez isso quando o meninote fez um que cabia 6 pessoas. Famoso trenzinho caipira. Famoso carrinho de rolimã feito com porta. Tanto que tem que ter um eixo central também, porque senão cedia, né? Só que fizemos isso com... Faltou um material. O rolimã. O freio. É, freio é detalhe. Freio são detalhes. Assim, talvez com 6 no rolimã ele embala mais. Embalou muito mais. E a gente tava naquela... Na curva daqui, quem não conhece, mas é uma bela ladeira da Avenida Europa, indo pra Avenida Europa ali, ó. Sim. Pra Avenida Bandeirantes. É uma descidona. É uma bela descida. E tem um rio que também está, né, que é essa Bandeirantes, margeia este rio. Nossa. Certo? E tava descendo, e quem todo mundo sabe que pra você fazer uma curva muito fechada e de uma descida, de uma velocidade grande, você tem que abrir pra depois virar, né? Certo. E não virar de uma vez. Obedecer a parábola, você, né? Tem que... Exatamente. Obedecer a parábola. Porque se você virar de uma vez, existe a força G que joga pra fora do rolimã. Força G a B. Positiva ou negativa? Côncavo ou convexo? Força J. Força J a B. Que pode te levar pra Limeira. É perigoso. Mas como você estava em 6, você precisava da ajuda do Beto Carreto. E a gente descendo lá, só que, né, era uma época que esse rio era limpo, que era chamado Rio Quilombo. Então, daí a gente foi fazer a curva, só que não fez a abertura correta, né? Não. Todos rolaram pro rio, barranco abaixo, ali na hora o da... O carrinho virou. O carrinho virou, capotamos. O único que não podia estar com a gente, cai e quebra o braço. Nossa. E nisso, Deus ajuda as pessoas. Ajudou quem? Uma capivara. Ajudou os pais desse moleque, que foi quando ele passou do lado e viu o filho brincando com a gente ali e não podia com o braço virado pra trás, mas passou na hora. Turupira, passou ali, na turupira, hora. Abraçal. Ele adivinhou, porque ele nem era daquele bairro, nada. Daí socorreu eles e tal, só que daí o cara fez o quê? Ele fez o que você não pode fazer. Colocou dedou o braço no todo lugar. Dedou todo mundo e esse pai foi passando de casa em casa dos que estavam ali andersou na porta. Ali, ele andersou ali. Ele deu uma andersada. Ele deu uma andersada. Deu uma andersada ali. Daí foi coisas que, quando minha mãe soube, o rolimã estava na minha casa, minha mãe destruiu aquilo, a martelada. Como eu falo a martelada, parece que foi mais que três, né? Não parece? Uma martelada, ela detonou o rolimã ali. Não, mas com o martelo que você quebrava o tijolo. Ah, né? Sim. Quero centralizar, não sei se não, é porque eu tenho fica à vontade, uma infância doentia, meu pai me colocou na pedreira pra seu trabalhar com 3 anos. Seu pai passava um pito de boi no seu meu pai me colocou pra trabalhar na pedreira com 3 anos. Falava que era pra afiar, né? O chicote. Usava de pederneira. Tem que esquentar o chicote. Certa vez em Bauru, a gente estava indo no show da Ivete Zagallo. Zagallo, cover. Nossa, não conseguia falar. Era o show da Ivete Zagallo, a gente estava gratuito, vamos usar o português correto, estamos num podcast digno, né? Sim. Então é um showmício, né? Não, era um show gratuito da Ivete Zagallo e eu, diferente de você, como todo primeiro carro, eu tinha um Chevette. Não foi um rolimã? Não era um rolimã. Isso com 11 anos. Tinha um Chevette cinza, bonito, cara, um Chevette muito lindo, né? Costumava falhar, vez ou outra ele falhava, na hora que não podia. Não, mas o Wesley Zop também. É um carro. Na hora que não pode. Na hora que não pode, falha. Com o catálogo da volta, duro. Convivo com isso até hoje, tanto que minha mulher chega e fala, vamos logo esse Chevette. E aí a gente, na molecagem, né, não por uma falta de respeito, vamos passar ali na ala dos travestis ali, ver como que está o material, né? Na ala é um ali, lugar da na cidade rua, ali, né? Na ala dos anjos. Digo ali porque em Bauru ao território dos travestis e das prostitutas, né? Então, só que você não sabe quem é quem. Eu não conheço muito bem, né? Prostituta fica do lado direito e travesti do lado esquerdo. Me falaram, né? Sim, mas vira e mexe, eles invertem o lado. É, entendeu? Então passamos do lado esquerdo. Mais barato, você como chama reais essa rua? Só pra saber, não que eu vou lá, mas. É Avenida Nações Unidas, mais ou menos na quadra 13, né? Em frente ali, o posto Shell, o Paulistão. Tem um. Mas não que você saiba, você não sabe. Paulistão. Não, me falaram, deram a direção certinha. E ali ficava, ó. Em frente à loja de lubrificantes do Lunegão. Eu vi que ele tem tatuado no braço aqui, Avenida Nações Unidas. Não entendi. Uma coisa. Tem um pacote de flyer, né, pra entregar. Mas, e aí, né, antes de ir pro show, fomos fazer um esquenta. Vamos sim. Passar ali, zoar. Né? Vamos zoar os travestis. As pessoas estão trabalhando. É, as pessoas estão trabalhando. Vamos fazer um esquenta, vamos comer esse medinho. Depois a gente vai pros travestis. Aí passamos lá, né? Vamos comer a Ivete e depois vai pros travestis. Aí paramos ali, né? E começamos a conversar com o travesti. Chavecar, combinamos um preço e tal. E ele falou assim, ó, vamos logo. Ele falou assim, vamos logo. Se for querer alguma coisa, vamos logo que, né, eu tenho que trabalhar, porra, né? Nós, aí deu a entender que nós estávamos zoando. Né? Aí, tipo, fez um preço ali na época, acho que R$17, alguma coisa assim, né? Falou pra mostrar uma parte do aí, produto. Tal, né? Mostrou assim, aqueles peitos volumosos, parecia um ovo, né? Frito. Mas assim, peraí, né? Eu toquei, com aparência de mulher. Eu toquei pra ver o que era só, assim, né? Como que era? Como que a textura, mas a gema mole ou textura? Toquei pra ver que a textura, com a língua é melhor. Né? E aí, se vocês estão com graça, né? Vai embora daqui que eu preciso trabalhar. Vai tomar. Isso era um travesti. E aí, eu no motorista e o amigo do lado, que não era o Tora, né? Mas tinha um amigo do lado, né? Marcos. Né? Estava do lado direito e ele falou, então vai tomando o seu cu então, mandou o cara tomando o cu, achei uma puta falta de respeito, mas fui acelerar, porque fui acelerar, falhou. O Chevette engasopou, mas não é o Chevette, você foi acelerar, o Chevette engasopou, cara, né? O Chevette engasopou e em Bauru, uma certa época, eles tinham tijolo nas bolsas, tinha tijolo na bolsa, querido, pra se defender. Pra se defender de otários que iam. Chevette. querido, meu Chevette nunca viu tanta tijolada igual aquele dia, cara. Tomei tanta tijolada no Chevette aquele dia que essa. Ponte certo, porque o carro deu uma saída, só que não, ele deu uma saída, mas o travesti conseguiu correr atrás, hein? Entendeu? Parou ali 50 saída, metros, mano. Entendeu? Naquela saída, não. A explosão do motor. Um pequeno explosão. Travesti, o tamanho do Claudinei, cara, querido. Eu vi meu fim aqui. Cara, dia, se ele vem pelo três passos tava do lado. Se ele vem pelo lado de cá e até o Chevette pegando, aí que quando moeu o tijolo também dentro da bolsa, ele parou. Né? Já tinha acabado com o Chevette, entendeu? Ele batia, ele viu que o vidro não era vantagem ele bater, ele pegou na lata. Acabou com o meu Chevette pra explicar depois com o meu pai, né? Ah, chuva de monte, pedra, chuva. Esse de monte pedra. De batido, pai, nem sei, é show. Os caras que vão passando, indo e voltando, acabaram com o carro. Olha aí, bicho. Né? Mas agora ele ouvindo esse podcast. Agora ele seu ouvindo, pai falou: não, né? Isso daqui tem cara do travesti Valdeci. Valabe, Valabe. Sabe tratar as meninas na rua, rapaz? É o Valdeci que bate assim, ó. Na lata. Sabe tratar o Valdeci na rua, o que ele faz? Mas... aí que tá um detalhe, o travesti entendeu errado, você estava desejando um bom trabalho pra ele. Você entendeu? Ah, vá tomar no cu. É isso que eu falo. A noite inteira. De amargura. Quem dera, ele pensou. Né? Em dias de amargura, não sabe nem interpretar uma bela palavra. Esse é o meu Chevette. E o seu Chevette que toma. Nossa, legal. Mas é isso, óbvio. Mais uma história aí, por favor. Falando de carros, lembrei uma outra de carro. Mas antes, espere, é chegado o momento que todo ouvinte espera, é chegado o momento da pergunta polêmica. Não! É o momento onde o nosso convidado vai olhar para o fundo dos nossos olhos e vai querer saber a verdade, nada mais que a verdade. Wellington Chassi, é o seu momento de brilhar, faça a pergunta polêmica. Pergunta polêmica. É, qual dos três confessa que já tomou uma dedada aqui? Não, mas... qual dos três confessa? Não, qual dos três confessa? Os três tomaram, né? Qual que vai confessar? Eu vi Gabriel Asbar, não precisa sair da sala, Gabriel Asbar. Eu não tomei, mas o exômetro... Eu vi! Para de dar uma... Eu que dei a dedada. Para de dar uma andersada aqui. Muito bem. Não, eu nunca tomei, pô. Eu vi quando o Joab fez positivo. Você é Joab, ele positivo. Não, mas e você? Você também responde. E aí, tomou ou não? Já, normal. Quem nunca? Quem nunca, não, né, eu cara? Nunca, desculpa. Quem nunca? Oh, aqui, né, quem dera hoje. É óbvio que o Douglas já, porque... semana passada ele foi ver o Flores, né? É, o proctologista dele. Mas só vale dedada que você perde. Ah, tá. O Wesley Zop vai falar que não vai confessar, mas já tomou também, né? Todo mundo sabe. É, porque Anderson já participou de 3 episódios. Tá. Impossível, né? É, tá. E falando nisso, Joab, queremos você aqui. Manda um áudio pra mim pra saber como você está, Joab. Muito bem. Pode falar, Wesley Zop, o que você ia falar? Sim, vocês comentaram sobre carros. E o Chevette tinha um slogan muito bonito, ó. Na época que foi lançado. SL500? Não. Se você nunca empurrou um Chevette, reclame com o fabricante. Mas eu tinha um carro, pô, muito superior, que era um Corcel 2. Oh. Corcel 2 verde abacate. Pô, inclusive aprendi a dirigir um Corcel 2. Aê, pô. Talvez com você. Acho que foi eu. Tinha cabelo na época, fica diferente. Ele só nunca entendeu porque tinha 2 câmbios, cara. Eu sempre entendia porque escapava a quarta. Só que nesse dia eu não estava com o meu querido Carango, eu estava com um amigo meu muito mais novo, que era um Apollo. Na época era auge. Oh, o Apollo era foda. O Impala, muito mais. Não, oh, quem dera o Impala. Impala foi depois do Apollo, ele... Quem empalou, né? A ação foi Impala. É, a ação... era a intenção, mas não dentro deu certo. De um Apollo, todo mundo empala. era o slogan dele. E estávamos indo atrás de algumas mulheres ali no Santa Rita. Onde você foi atrás de uma mulher também. Travestis? Não, não, mulheres. Não, tava pra eu... eles são mulheres também. Sim, sim. Não, nascidas mulheres. Ah. Daí a gente foi atrás delas lá. Até esse amigo meu que foi atrás de uma das meninas, acabou casando com ela. Deu vai certo. Vai lá, no ato? Não, no ato não. Na volta, pra quem tá saindo do Santa Rita, você tem a opção de ir pela pista ou de ir pela uma marginalzinha da pista, que você até vai numa... entra pra faculdade e tal, tem uma marginal ali. A 190 por hora, perdemos a entrada pra pista. Poxa! Perdemos ali. Quase sempre. Assim. Não, acontece. 185, Daí pra ir. Na marginal. É, daí eu falei, vai pela marginal, lá na frente tem a saída. Só que a curva, a força Jô foi jogando a gente pro lado. E tem um barranco, né? Foi jogando a gente pro lado. Deu de frente com a passarela. Deu aquela sanfonada no Apollo e rolou pra pista. Mas rolou, entenda? Não é tão grande, vai. 5 metros de altura. Vivido, né? Vivido. Não, 5 metros de altura tinha esse barranco assim, mas ele não é uma parede, né? É. Então você vai arrastando. É um talude. A minha janela ficou com 15 centímetros, quer dizer, eu não saí ali, né? A minha cabeça naquela não época, imagina agora. Falou, vou ter que usar a porta. Agora não sai pelo para-brisa do 608. Daí tive que arrastar pra janela de trás, o cara também arrastou e tal. Beleza. Apareceu gente... Mas acho que do barranco, da terra, surgiu gente pra ajudar ali, pra ver o que tinha acontecido. É o Beto Carreto. Que ajuda o Beto Carreto, deve ter sido. Mas como vai tirar esse carro daqui, seu Carreto, hein? É, precisa do Carreto? Fez ocorrência. Tem um amigo João. Meu, João Guincho. Não, daí a gente, em 8 pessoas que estavam ali, você consegue desvirar o carro, né? Desvirou, pra não tava fazendo gasolina e tal. E nisso... Acendeu um cigarro, pô, relaxa. E nisso... Acendeu eu lá soltando uma bomba. Todo mundo vivo. Consegui! Pá! Estoura o carro. Brasil campeão, pô! Nisso, o motorista foi ligar pro pai dele pra ir lá resgatar a gente. E tinha um pessoal ali, eu tava ali e tal. E o cara falou assim, viu? Ele puxando o som, assim, né? Um dos caras puxando o tape. Eu falei, viu? Onde você vai com esse tape? Ele, não. Eu vou entregar ali pro São Paulino, que é o amigo meu. Que tava com a camisa do São Paulo. Eu vou entregar ali pro São Paulino, que ele me pediu. Eu falei, ai, tá beleza. Oh. Entrega lá. Vai lá. Entrega lá. Daí eu ali vendo o carro, o que tinha ali, tal, falando com as pessoas. Chega a polícia, eu bêbado. Pá. Daí. O Sargento Jô. O Sargento Jô AD chegou lá. Daí chegou. Mas ele tá meio negativo aqui. É. Daí nisso volta o camarada meu. Ele olha aqui. Tá sem o som, o fio pendurado. Aí, ele falou, viu, cadê meu som? Eu falei, ah, o rapaz pegou e te entregou. Sabe? Ah. Como me entregou, filha da puta? Pra que roubaram que eu ia pegar? Roubaram meu som. Caralho. Mas na minha cara, eu deixei ele lá. Você quase ajudou. Ajudou, cortou os fios. É assim que tira o tempo. Você é louco, positivo, tá encostando negativo, puta, vai queimar você seu rádio. Você vai esse tape, cara. Pô, o porta CD, leva pra ele também, vai pra mim, ó, o CD. Mano, chegou o guarda. Essa coleção de CDs antigos aqui dele. E daí o pai dele chegou, ele falou que ele que era motorista, por questão de ter capacidade, e a gente bêbado ia preso, né? Sim. Então, daí a gente, nós dois bêbados, o pai dele conversando com o guarda assim... Obviamente não foi o senhor que capotou esse carro. Foi um o senhor dois. É cego, né? E maneta. E cadeirante. Sim, e tá dando o cu pra mim, velho. Não eu... parece que alguém capota o carro assim, né? O senhor veio de carona comigo. E eu. E eu, abraçado com o guarda, enquanto ele tava fazendo o Beone. Eu abraçado no ombro. Ele gosta muito do jogo, cara. Muito louco. Eu falei, não. Vamos pra Limeira, João. Larga essa vida de guarda, vamos pra Limeira. Mas eu tava falando com o guarda, mas no ouvido do guarda, meu irmão, que abraçado, né? E eu falei, não, Wesley é com W. Eu tava corrigindo ele ali e tal, conversando. Eu falei, ô, vocês trampam agora à noite, que trampo, né, cara? Ô, tá bota tá. Carro. E a gente não machucou nada. O pai do pena, cara, né, o guarda falou. O pai do cara levantou a borrachinha do vidro que tinha detonado, rasgou o dedo lá, teve que dar ponta. Ele machucou mais que nós. Mas então, deu pra convencer que ele tava ali também, porque ele tava machucado. É, na hora de eu sair. Depois da carona. Depois da carona. Eu tinha mais uma história, mas vou deixar o Wellington contar, porque é um visitante. Sim, eu acho que essa deve ser o grande final. É, pra encerrar. Vai encerrar com chave de bosta. Ah, chave de merda, né? Acho que um olho um, né, cara? Mas essa foi uma grande merda mesmo, né? Não terminou numa grande merda, porque a gente usa da geopolítica, né? Sim. Então, olha só, estávamos no lá em Bauru, moro próximo à zona rural, né? Moro próximo à zona rural de Bauru ali. E aqui, não sei, aqui como vocês chamam, lá tem vários corguinhos. Sim, corgo. Corguinhos, corgo, né? Uma certa vez, nós resolvemos aumentar o volume desse corgo, né? É, cercar ele ali, né? Pra aumentar o volume dele, pra gente poder nadar, porque não tinha como nadar. Então a gente, dias antes, arrastamos uma geladeira 4 km arrastamos uma geladeira e travamos o córrego para poder... Represou. Para represar o córrego. Isso, para represar. Eu estava procurando falar. Virou um córrego. Aí virou uma piscina semi-olímpica ali, né? E a gente esperou 4 dias, falou, acho que agora o volume já está bom, a geladeira deve ter... Né? Deve estar gelada a água. Homogeneizado ali com o talude, né? Então a água já subiu, vamos lá nadar. Hoje é dia de nadar. Hoje é dia de nadar, então eu vou falar o nome aqui, porque os caras também provavelmente não ouvem essa merda, né? Tomara. Eu, o Rafael e o Evandro, né? Tava eu, o Rafael e o Evandro, a gente resolveu, vamos nadar hoje. Vamos lá no nosso córrego que a gente, com muito orgulho, né? Na nossa represa. Represou e vamos lá. E o córrego, ele fica numa baixadinha que é fechada de árvores. Fechada de árvores, você entra num triozinho até chegar no córrego. Não, tudo bem. Até chegar no córrego. Meu, a gente viu um Santana branco vindo de lá, né? A gente viu um Santana branco vindo de lá e normal. Né? Entramos pra ali dentro, que é um lugar muito ermo mesmo, Santana branco, era normal. Santana branco, motor AP, a gasolina? Provavelmente AP 1.8. Né? Tava bem conservado. Filé. Pra época tava uns 12 mil. E aí, cara, o que aconteceu? A gente conseguiu, muito silêncio ali, só o barulho da água correndo, a gente conseguiu ouvir a conversa. Né? É, não sei se vocês sabem, Bauru possui uma Fundação Casa. Nessa época era uma FEBEM. Ah, né? Era uma FEBEM. Né? E aí bateu daquele mesmo dia 3 meninos terem fugido da FEBEM de Bauru. E o Santana Branco eram investigadores que estavam procurando esses meninos que, inclusive, tinham fugido para aquele mesmo lugar. Né? Roubando mesmo lugar. Uma geladeira, e não, né? Não era vocês! Não era nós. Não era nós. Né? Nunca conheci a FEBEM, pelo menos hoje, não mais, né? E a gente começou a ouvir a conversa, o investigador interrogando uns rapazes que estavam passando a cavalo. Você não viu 3 meninos por aqui? Aí o cara falou assim, não, vi sim. Desceu esse trio aqui, né? Inclusive, um tava com camisa de time, eu de novo com a porra da camisa do Santos. Hoje eu comecei a odiar esse time, né? Ele falou assim, não, tá descendo, desceu 3 meninos aí, né? Aí pra baixo aí com a camisa do Santos, inclusive um tá com a camisa branca e preta. O cara falou assim, não, é o que a gente precisa, tal. Tá? Pra onde que foi? O Santana saiu cantando pneu, entrou no outro trilho, que tinha do lado de lá, que dava mais ou menos na ponta do córrego, né? E aí o Evandro, muito louco, com medo, e agora, o que a gente faz? Isso é verídico. O Evandro falou assim, vamos falar que a gente tava fazendo troca-troca. Você é louco? Eu vou pra FEBEM, mas não faço troca-troca. Isso é verídico, cara. Esse Evandro é louco, cara. Ele parou de andar com nós. É louco pra dar um cu. Ele parou de andar com nós, acho que por causa disso. O Evandro contratou o Santana. Ele é louco, cara. Ele queria dar o cu pra nós e tava querendo só motivo. Era o Rafael. Santana, o Rafael todo cheio de moral, né? Eu acho que na agonia teria comido o Evandro. Né, cara? Você é louco, né? A gente sai dessa, né? Como sai dessa, né? A gente se embrenhou dentro do mato, sem precisar fazer troca-troca, ficamos ali, na espreita, né? Que os caras errassem o trio, né? Ele erraram o trio, né? Aí na volta a gente voltou e os cavaleiros lá, né? Os meninos lá de cavalo, falou assim, ó, tem uns investigadores atrás de vocês aí, é melhor vocês darem linha daqui, né? Aí no caminho... Mas esses caras do Cavaleiro jogam pros dois times, meu? Joga. Ele tá de bem ali, com todo mundo. Inclusive, quer ver o circo pegar fogo, né? Ah. Inclusive, deu uma piscada pro Evandro. É. O cavalinho gosta, viu? E aí... Ô, Evandro! O Camilo e o Evandro parou de andar com a gente. Não sei por quê. Eu não vi... Ah, não colou as histórias dele? Não vi nada mal, porque se com... 12 anos ele queria fazer isso, imagina agora, né, cara? Queria vestir não, de noiva. Evandro um pouquinho de veludo. Que é ele. E aí, a gente... Recheio de Bauru. No caminho, o Rafael veio zoando. O Rafael é tipo nós, que perde o amigo e não perde a piada. Falou, ei, Evandro... Amigo, você faz outro. Teremos comido você facilmente hoje por causa do medo, né? O que a adrenalina não faz, né? Tá o cu facinho, né? A gente sabe o que você faz quando tá na adrenalina. Ah, não era isso não, meu. A gente precisava de um álibi, né? É um álibi, porra. Pensa em outra coisa. O desespero faz o Evandro escapar a quarta. Soltar a freio. Escapar a quarta. Apitar na curva. A gente... Dá mais de copa. Conseguiu fugir até o bairro lá. Ele tira a racha. Ele dá uma racha. and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Pai, pai, vem ver aqui. Vem ver um negócio aqui. Não é o Chorume, não. É meu pipi. Chegamos ao fim de mais um episódio excelente. Temos que acelerar essa despedida, porque eu já sei que precisa pegar ônibus ainda. E, lógico, encontrar com o Evandro. A mulher dele. O Evandro não anda mais com nós, porque eu sou ciumento. E hoje ele chama Stephanie. A gente botou lá e virou uma cachoeira aquilo lá. Gente. Depois ele destruiu seu carro com tijolo. E eu não botei o assunto, a namorada que estava esperando no imigradeiro era ele. Então, queria que você desse seu tchau aí para os nossos ouvintes e falasse aí um oi e um tchau pro pessoal de Bauru. Queria deixar meu currículo aqui, que eu sou o único profissional aqui que já fui locutor de supermercado. Né? Já foi locutor de supermercado. Lá no, mas dê uma palhinha, velho. O que vocês precisam aí? Promoção de carne. Promoção de carne, então, só. Carne e lubrificante. Lubrificante. Os dois. Os dois juntos. Ah, desafio, cara. Linguiça e lubrificante. É só que no Sesc Supermercados você encontra lubrificante linguiça por apenas R$3,97. Ô, vamos lá! Me convenceu! Tchau, pessoal. Foi um extremamente ruim estar aqui, porque eu tive que falar coisas que eu não falei pra ninguém. Né, cara? Mas eu e o Evandro estamos felizes. Estamos indo no Hopi Hari pelo menos uma vez por ano. É. Encontrar o seu amigo Jô. Encontrar meu amigo Jô e o travesti que dá tijolada. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês aí. Então, muito obrigado. Gostaria rapidamente que você, Wesley Zop, falasse aí como nos contatar através do Facebook e Instagram e depois passasse a palavra para o Gabriel Osmar. Rapidamente? Rapidamente. facebook.com/lixo do lixo, @néctardolixo no Twitter. Agora é com você, Osmar. Obrigado, eu vou falar um e-mail, certo? autocriticas@chorume.com.br. Eu posso repetir, mas não vou porque tá com pouco tempo. Tudo bem, então fala Instagram e Twitter também. Instagram é lixo do lixo, Twitter, né, que tá do lixo. Muito bem, então eu gostaria de desejar a todos os ouvintes uma boa semana. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, tchau!